ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 25 de junho, o Tema Livre está entrando no ar e hoje nós vamos tratar da greve de professores, servidores de institutos e universidades federais que está mantida e já dura algum tempo. A greve dos professores e técnicos administrativos de institutos de educação, universidades federais e do Colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro deverá ser mantida pelo menos até o próximo final de semana, segundo a repórter Carolina Sarres, da Agência Brasil, nossa colega aqui da Agência Brasil, que fez a matéria ontem e a informação ela obteve do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o SINASEF, que lidera a paralisação. No sábado, dia 28, e no domingo próximo, dia 29, acontecerão plenárias quando será decidida a continuidade ou não da greve. Nós estamos aqui no estúdio para tratar dessa questão, conturbada questão, com a Viri Alcântara, que é professora... Não, você não é? O que é? Não, com a Viri Alcântara, depois explica. Com a Viri Alcântara, professora, docente da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e com a Marcele Ribeiro, professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Bom dia, William. O que é que não confere aí que você já está fazendo, não, antes de entrar no ar? Bom dia, Luiz. Professor protesta até antes de entrevista. Bom dia, ouvintes do programa Tema Livre. Até quando a gente faz o... Bom, abrir espaço para os professores, já entra reclamando. Já entra em protesto. Corrigindo. Não. É porque ele abriu apresentando o movimento dos docentes do Pedro II, né, organizados pelo SINASEF. E nós somos os profissionais da educação básica da rede pública estadual e municipal, organizados pelo CEP, do Sindicato CEP, Estadual, né? Dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro. É bem que quando eu estava lendo aqui, eu estranhei que não tinha o CEP. Está faltando o CEP aqui. E eu nunca tinha falado desse SINASEF. Mas a matéria até que é a matéria mais recente. Sim. E ela coincide também, porque claro, a movimentação do pessoal do Pedro II também engrossa o caldo dos professores. Né? Não, é verdade. A luta em defesa da educação pública, quer seja a níveis municipais, estadual e federal, é uma luta que está em pauta aí na agenda dos trabalhadores e da sociedade. A educação pública, ela vem sendo atacada em todas as esferas e há uma luta desses profissionais, desses trabalhadores da educação, por condições de trabalho, por melhores salários, por autonomia pedagógica e por um projeto de educação, na verdade, que negue esse projeto privatista que está entrando nas escolas e que tem, na verdade, é legitimado pelo Plano Nacional de Educação, que foi recentemente votado e que é o que norteia todos os programas de educação no país. Então, há uma luta em curso, está sendo, inclusive, construído pelas entidades que defendem a escola pública, sindicatos docentes, entidades discentes, o ANDES, o CEP e todos os demais sindicatos ligados à educação pública, SINASEF, um grande encontro nacional de educação ainda para agosto desse ano, para fazer um diagnóstico da educação pública no nosso país e discutir projeto de educação, currículo. Isso está em pauta, por isso que os companheiros das federais também estão em greve e nós, desde o dia 12 de maio, estamos em greve, lamentavelmente, sem conseguir aí um processo de abertura de negociações efetivo por parte dos governos, tanto Eduardo Paes quanto o governador Pezão. O que a gente tem de efetivo até o momento são as retaliações aos grevistas, as punições. Estamos aí com a companheira Marcele, mas não é só no município, no estado também já são mais de 400 400 inquéritos administrativos e ameaça de demissão. É isso que nós temos, lamentavelmente, no horizonte. Mas vamos seguir com a luta e vamos seguir com a entrevista sem protesto aqui no estúdio. Não, você sabe que essa vai ter até uma preparatória, né, dessa discussão que a Andy está por trás aí. Eu recebi pelo Facebook um convite para ir a essa... Sim, a gente está sendo organizado. Como a gente está em greve, o CEP, então eu estou um pouco fora, né, desse debate, mas é mais organizativo. Mas nós estamos organizando também um encontro que antecede estadual. Na realidade é hoje, né, dia 25, encontro preparatório para o Encontro Nacional de Educação 25 e 26, hoje e amanhã, que está sendo chamada aqui na Universidade Federal do Pará. É um encontro preparatório, mas aí é lá coisa no Pará. Da Andes, tem a ver com tem o PNE. Tem a ver com o Programa Nacional de Educação. Tem a ver com o Encontro Nacional também, que é preparatório do Nacional, como você falou. O Nacional vai ser no Rio. Agora, essa história do Plano Nacional, do Programa Nacional, Plano Nacional de Educação, PNE, que foi aprovado, ele já foi aprovado debaixo de um tiroteio, né? Porque, na verdade, como você falou, ele praticamente institucionaliza esses kits, essa terceirização da educação. Para o ouvinte que não está acompanhando, né, e eu mesmo também não acompanho muito, acompanho mais pela imprensa, até esses kits que são adotados nas escolas, até de ensino fundamental, impedem qualquer autonomia pedagógica, qualquer tipo de autonomia dentro da própria sala de aula, o que é um princípio, eu acho que dos mais primários do aprendizado, da pedagogia, da educação, esse negócio. Mas eu queria passar para a Marcele aqui, porque a Marcele é professora municipal e já está sofrendo retaliação porque... aderiu à greve, está em greve e está no estágio probatório, ou seja, você passou em concurso, está dentro daquele período em que você pode ser demitida. Sim, né? Essa é a verdade. E aí eles estão fazendo isso, né? Quer dizer, a retaliação é essa retaliação de não só você, mas quantos estão nessa situação? Olha, é porque todo dia... Bom dia, desculpa, né? Antes de qualquer gente, coisa. Desculpa. Bom dia. Meu nome é Marcele Ribeiro, sou professora de Geografia da Rede Municipal do Rio de Janeiro desde 2007. Na verdade, a minha matrícula que eu estou em estágio probatório, ela é de 2012. Mas eu já tinha uma matrícula anterior, né, que eu tive que exonerar, porque não dava para conciliar o horário, e que eu fui plenamente, né, com tudo plenamente atendido, aprovada no estágio probatório, sempre com avaliação máxima. O estágio probatório é de 2 ou 3 anos, é isso? Três anos. Bom, e aí o que acontece? Agora, né, por conta da gente ter começado, ter iniciado esse movimento de greve agora de 2014, e ter completado já os 30 dias, né, de greve, o governo faz a leitura de que a gente está faltando ao trabalho. E, bom, mas aí eu queria poder fazer, só contextualizar essa situação, que nós fizemos uma greve em 2013, e uma greve que, de início, nós fomos ignorados pelo governo. Um pouco depois, o governo atendeu, mas nós não aceitamos, né, o que ele estava... tentando negociar, e a gente, sucessivas vezes, a gente manteve a greve. Bom, aí o governo começou a entrar com a repressão policial, e aí foi seguindo nessa linha da repressão policial. Só que aí o que acontece? Quanto mais o governo reprimia, mais a população ia para a rua para reivindicar. E aí, acredito eu que num ato de desespero, ele entra com Fux, né, com o ministro Fux, lá do Supremo, para finalizar a greve. E aí, enfim, uma das coisas que eram colocadas no acordo é que os inquéritos administrativos, que até então era só para os trabalhadores do Estado, seriam retirados se nós saíssemos da greve. Então eles têm seguido nessa linha da chantagem mesmo, né? A gente inicia um movimento de greve e aí... um pouco tempo depois, eles entram com essa questão da perseguição política, da retaliação, e é o que tem acontecido agora também na rede municipal. O Eduardo Paes, ele tem sido um pioneiro, né, no retrocesso daí da escola pública, né, da precarização dos profissionais, não só pela perda de autonomia, mas também nos próprios concursos, né, eles criam cargos, né, sai de inspetor e vira agente educador, é o porteiro que é terceirizado, mas que não ganha como porteiro, embora lá na licitação esteja lá que ele é contratado como porteiro, mas não ganha como porteiro. Há a cozinheira escolar, que não é reconhecida como cozinheira escolar, que é reconhecida como merendeira, né, mas ela não serve lanche, ela prepara mesmo alimento em condições extremamente precárias. E agora esse processo de terceirização absurdo, né, com um aumento de 15.000% de verba destinada para terceirização, ele vem fazendo isso. E por conta de tudo isso, de todos esses ataques por parte desse governo, a gente resolveu paralisar as nossas atividades, lembrando que desde o início do ano nós fizemos algumas paralisações, né, tentando diálogo com o governo, tentando a negociação, e o governo simplesmente ignora, né, ele está fingindo que não está vendo. A grande mídia corporativa também está fechada com o governo nesse sentido, porque também não está dando visibilidade à greve. E a gente entende que isso é um grande golpe na democracia, na verdade. É. Né? Porque nós somos servidores públicos, nós estamos aqui para atender a população, e um bom gestor, né, ele tem que fazer o seu papel. Ele não está fazendo favor para nenhum servidor. Nós somos concursados públicos. Ele tem o dever, inclusive numa pasta tão importante que é a da educação, ele tem o dever de estabelecer o canal de diálogo. E aí ele se ausenta. E o que a população tem de informação é isso, é que a nossa greve foi decretada ilegal, mesmo com todas as nebulosidades acerca desse assunto, tá? E que os professores, a greve é abusiva, né? E que os professores, todas as nossas reivindicações foram atendidas, né? Isso que é essa informação que está sendo colocada, quando na verdade não é nada disso. Essa é a informação oficial e que sai na mídia. E aí eu queria até abrir um pouco o foco nessa conversa, porque eu tenho visto aqui, nós tivemos vários programas sobre movimentos populares, movimentos grevistas de outras categorias, os garis, os rodoviários, isso para citar os exemplos recentes. E todos eles têm como pano de fundo o mesmo cenário de reclamações com relação à mídia, que não abre espaço, é manipulada e manipuladora. O Estado, através do governo, que não contempla os interesses da sociedade, e isso historicamente, e o governo governa de costas para o Estado e para a sociedade, em resumo. E isso é que leva à insatisfação geral que vem com o desembocar desse... Por exemplo, a Copa do Mundo está rolando aí, eu acho que ela é um catalisador dessa insatisfação toda, de uma insatisfação maior, que não tem a ver diretamente com a bola, porque afinal de contas o futebol é o esporte nacional. Né? A seleção brasileira, já dizia o Nelson Rodrigues, é a pátria em chuteiras, mas o fato é que existe uma insatisfação represada tão grande que a gente acaba caindo no mesmo caldo, né? Na mesma coisa do não vai ter Copa, dos protestos, né? Eu queria fazer só uma observação a respeito disso, é que a nossa greve, ela não é uma greve que tem como pauta o combate à Copa do Mundo. Né? Nós temos a nossa pauta muito clara. A gente quer que o governo implemente um terço, né, que está em lei já desde 2008, né, mas eles se aproveitam também da brecha da lei para não cumprir. A gente quer equiparação entre os profissionais, né, entre P2, entre PEI, entre P1. A gente quer P2? P2 é a professora, é o professor, né, que dá aula do primeiro ao quinto ano. O P1, no meu caso, é o professor especialista, que a prefeitura está transformando em PEF, professor generalista, que dá aula do sexto ao nono ano, e o PEI é o professor de ensino de educação infantil, né, que trabalha com a faixa etária até 5 anos. Sim. Então, para deixar claro isso, e outra coisa, a gente entende, né, se a gente pega a essência do futebol, que é de unificar, aliás, né, os grandes contribuidores do futebol são as categorias populares, né, que colocam o futebol para cima, que iam ao Maracanã, né? A gente não tem desacordo com nada disso, pelo contrário, a gente entende que a função primordial do futebol era unificar, né, unificar esse grupo, né, enfim, a gente, isso a gente está totalmente de acordo. Só que a nossa questão é, hoje, na Copa do Mundo, o tutor disso, de tudo isso, né, que subverte todos esses valores, né, do futebol, é a FIFA. E a gente sabe o quanto a FIFA entra no Estado, né, entra nos Estados aos quais isso tem sido uma tendência, né, de pegar o Estado com questões de corrupção elevadas, né, com fragilidade nas legislações, enfim, para ela poder manipular, para ela poder estabelecer, para ela poder impor as regras do jogo, inclusive no que tange ao legislativo, para ela poder, e engraçado que é a FIFA é sem fins lucrativos, né? Imagina se... Não, ela não tem, ela é uma organização, uma federação internacional, não é isso? É como a Andes, por exemplo, também, o sindicato nacional, não tem fim lucrativo, né? Agora, se o Andes promover uma Copa do Mundo, é óbvio que vai rolar dinheiro nisso aí. Tem exatamente. E aí, a situação é essa, eu acho que cabe a nós, principalmente por sermos educadores, eu acho que é importante fazer essa ressalva, expor isso, expor que não há essa democracia, expor que o grande capital está entrando, né, está invadindo os estados que eu digo, né, as federações, eles estão invadindo os estados, eles estão expropriando pessoas, houve remoções arbitrárias, né, houve remoções com morte de crianças, a gente tem o exemplo lá da ocupação da Telesc, que está dentro desse bojo, não foi exclusivamente com esse fim, mas que está dentro desse bojo em que crianças foram assassinadas, e é isso, a gente combate isso. Só que tem pessoas, né, que se aproveitam, né, quando a gente grita não vai ter Copa, é disso que a gente está falando. A gente está falando que isso é pauta primordial da nossa categoria. Mas enquanto educadores, né, e que lutam pela efetiva democracia desse país, é nosso dever também fazer essa denúncia. Sim, agora, eu queria que você falasse um pouco, mas eu queria só puxar uma questão que é a decisão do Supremo Tribunal, do ministro Luiz Fux. Essa decisão do ministro Luiz Fux, pela ilegalidade da greve, mostra mais uma vez que o judiciário também está junto do governo, do executivo e do legislativo, contra as classes trabalhadoras, a sociedade organizada, e, portanto, aí nesse contexto em que ela falou, também é que eu digo, a FIFA serve, a Copa do Mundo serve como catalisador por isso, né? Mas também eu queria que você entrasse a partir daí, até para desenvolver o teu raciocínio. Você achou alguém que fala mais que você aí no programa, hein? Viu, que bom. É bom. É assim. Não, eu quero, inclusive, resgatar um pouco da sua fala, antes de passar para a Marcela, desse processo de criminalização dos movimentos sociais, né, e das lutas dos trabalhadores. Nós estamos vivendo um recrudescimento do autoritarismo de Estado. E a Copa, né, quando a gente faz a crítica ao processo da Copa, é o processo do ufanismo, da tentativa de usar a Copa como velho pão e circo, né, numa sociedade que tem uma série de questões sociais não resolvidas, né, e a nossa luta, a luta dos trabalhadores da educação em defesa das escolas públicas, é uma luta, né, que está no bojo disso, sendo esquecida, escondida para debaixo do tapete, enquanto eles querem vender uma imagem do país festejando, né, da população festejando essa mesma população que não tem escola, que não tem saúde pública, que não tem moradia, que está sendo removida, agredida, criminalizada. Então, essa questão que a gente quer colocar em foco, como a Marcela colocou, como uma tarefa nossa pedagógica, de diálogo com a sociedade, que é a tarefa do profissional da educação. Com relação ao entrelaçamento dos três poderes, essas greves, né, e não é só a nossa também, a greve dos garis também foi muito criminalizada, eles foram demitidos. Essa judicialização das lutas, ela também serve para a sociedade ver o quanto não há um poder isento. O Fux, que não poderia arbitrar sobre a nossa greve, precisa ser decidida aqui, porque é de âmbito estadual e municipal. O Fux se antecipa, porque no ano passado a greve foi resolvida, né, ou foi acordada lá no Supremo, ele se antecipa quando nós anunciamos na nossa assembleia, já, porque nós fizemos uma assembleia dia 7, deflagrando a greve no dia 12. Antes da gente entrar em greve, o Fux já estava dizendo que a gente havia rompido um acordo de 2013. O Supremo já tinha... Sim, isso porque a prefeitura já tinha ido lá, acionado o Supremo, e com as informações... Ele serve como um braço do poder municipal e estadual. Isso precisa ser desvelado, porque, inclusive, isso ataca diretamente a democracia, o direito de organização dos trabalhadores, o direito de greve, que consta na Constituição e que, na verdade, muitos lutaram, né, para que a gente tivesse garantido esse direito. O que a gente está vivendo é, como a Marcele falou, um verdadeiro retrocesso, e é o avanço desse Estado, de um Estado centralizador, de um Estado que criminaliza os trabalhadores, que não negocia isso, que não cumpre a sua função, porque o Executivo precisa negociar. Ele está lá, precisa ouvir os trabalhadores, precisa garantir serviços públicos de qualidade, e para isso ele precisa ouvir os trabalhadores, ele precisa negociar. Nós estamos numa nova campanha, a gente sempre repete isso. A greve de 2013 acabou. Em 2014, nós abrimos uma nova campanha em que, pese que a nossa pauta não foi atendida, né, tudo que foi prometido, porque nós saímos de greve, fizemos reposição com promessas de que avançaria a discussão da implementação de um terço de planejamento, a discussão da autonomia pedagógica, a discussão de currículo, a discussão de garantia de um professor, de uma matrícula numa escola, várias questões que foram acordadas, e a nossa parte do acordo a gente cumpriu, que o governo não cumpriu. Claro, essa pauta foi retomada, mas é uma campanha nova, o índice de reajuste, porque é uma greve unificada, ele foi, na verdade, foi feita uma média, e nós tiramos um índice de reajuste, uma solicitação de 20% linear para todas as funções, e isso sequer foi negociado. Nós temos aí na rede estadual a perspectiva de um projeto ser votado na Alerj ainda nessa semana, com uma proposta de reajuste de 7%, e que abre, inclusive, já para o processo meritocrático de certificação de professores. E na rede municipal a gente não tem até agora nenhuma perspectiva de reajuste, nenhuma perspectiva de negociação. Houve uma tentativa do sindicato, né, de abrir o diálogo com a prefeitura, e o que eles informaram é que só se a greve for suspensa. Ou seja, como que a gente pode suspender a greve sem uma mesa de negociação ser montada? Isso é intransigência demais, é ataque demais. E aí o papel da mídia, né? Porque a mídia, ela precisa passar informação isenta para que a sociedade faça seu próprio juízo de valor. Mas não é. A mídia também serve, então não é só o judiciário. Mídia também serve à conservação, o apassivamento da sociedade. Eu costumo sempre usar um exemplo aqui do movimento dos professores do ano passado, dos professores municipais, em que numa determinada sexta-feira, à tarde, eles se reuniram ali na Cinelândia, em frente à Câmara Municipal, interromperam a Avenida Rio Branco na manifestação às 4 horas da tarde. E com as consequências óbvias para o trânsito, aliás, é para isso que é feita essa manifestação, é para justamente atrapalhar o trânsito. E no dia seguinte o Globo botou na primeira página uma foto enorme, na primeira página, feita do alto, mostrando os professores lá embaixo, e botou o título assim, falta de educação. Ou seja, não é só que a mídia... Ela toma partido nessa questão. É que a mídia omite as informações do outro lado. Ela editorializa esse tipo de manifestação, que é uma manifestação, não tem que editorializar, você tem apenas que dizer, professores interromperam o trânsito na Rio Branco. Tem que dizer que é falta de educação, é excesso de educação, ou que é legítimo ou ilegítimo. Você está emitindo juízo de valor, formando opinião, porque a mídia é isso. Sim. É a mesma medida, quer dizer, quando o governo vai ao Supremo Tribunal Federal, não comunica aos sindicatos, não fala nada, vai ao Supremo Tribunal Federal, encontra a acolhida de um ministro como o ministro Luiz Fux, e o ministro, só com base naquilo que o governo está dizendo a ele, toma a iniciativa de dizer que a greve é abusiva, é ilegal ou lá o que seja, você também está arranhando aí um preceito democrático. Eu acho que, no final das contas, o judiciário também, e eu fico pegando no pé do judiciário, porque Quando o cidadão ele se sente prejudicado pelo Estado, ele tem que apelar para o judiciário. O judiciário não pode ser partidário do Estado nessa parada, senão a quem que a gente vai apelar, né? Vamos viver na rua, né, Marcelo? É, sobre isso, inclusive, a Leila Mariano, que é o cargo máximo aqui, né, do TJ, ela, a gente já viu na internet várias fotos dela almoçando com o governador Cabral, né, naquelas relações que pra gente fica muito, cria um ambiente de desconfiança muito grande. E aí ela convocou o pessoal do Estado no dia 3 de junho agora, para mediar, né, esse processo junto ao executivo, ao chefe do executivo estadual. E aí, bom, com a promessa de que em 10 dias traria uma resposta. Então eles já entram em contradição, porque se nós, né, como decidimos, porque eles chamaram a gente no dia 9, mandaram o ofício na véspera do dia que nós teríamos que ir, né, sem nenhuma pauta, sem dizer por quê. Nós, categoria, até porque o nosso sindicato, a gente luta muito pela democracia dentro do próprio sindicato, a categoria decidiu que não iria. E aí tem todas as retaliações que vocês estão vendo. Ela se compromete a fazer essa mediação e que no prazo de 10 dias daria uma resposta. A gente está aguardando isso até hoje. Hoje é dia 25. Né? Já se passaram 22 dias e até agora a gente não obteve resposta nenhuma. Na rede municipal não é diferente. Eu faço parte da comissão de negociação do município como base, né? Como representante de base. E uma vez também, isso consta nas atas deles, tá? E a gente está recolhendo todo esse material. Tivemos um encontro com o Eduardo Paes sábado em Madureira, que eu também gostaria de comentar, mas a gente está guardando, todas tiveram essas informações. Já um encontro, né? Não, vai ter. Ele não encontrou com a gente, a gente que encontrou com ele. Ah, vocês foram lá, a agenda dele previa que ele estaria lá, vocês disfarçados de professores foram lá, né? Aí, bom, enfim. E aí, como é que foi? Aí deixa eu só concluir essa parte lá da negociação e eu já entro nesse ponto. Então, aí ele consta na ata que como continuidade do processo de negociação, nós teríamos que enviar uma documentação, né, com laudo técnico e fundamentação jurídica, justificando todos os itens da nossa pauta. Nós o fizemos, entregamos no dia 3 também e até agora não obtivemos resposta alguma do governo. Então, assim, é importante que se faça essa denúncia, porque o próprio governo está caindo muito em contradição, né? Eles fazem retaliação de um lado, e cadê a justiça que não fiscaliza isso? Porque a justiça está atuando muito de um lado, né? E do lado dos trabalhadores que estão trabalhando diretamente com a população, que é o grande foco da nossa luta, não tem ninguém para fiscalizar o outro lado. Não, então, essa disputa está muito injusta, muito desigual. Entende? E por isso que a gente tem que permanecer na rua, evidenciando e expondo tudo isso. Com relação ao encontro de Madureira, nós, os 51, que até então eram 51, mas acho que agora já passa de 60, nós recebemos comunicado na nossa Assembleia do dia 13, e aí a gente começou a se articular, fazer reuniões em separado, né, esse grupo, para pensar ações específicas para esse grupo. Teve uma reunião no MEIR, na sexta-feira que antecedeu o sábado de semana passada, e aí o pessoal descobriu que ele ia estar na Praça do Patriarca, em Madureira, e a gente resolveu ir à paisana, até porque tem muitos que ele chama de associação de moradores, né? Ele fez lá, esse daqui é o representante da associação de moradores, e um morador com um cordão de ouro de mais ou menos 5 quilos, né? A gente pensa, né, poderia estar morando então no Leblon com o cordão daquele, mas enfim, os representantes lá da associação de moradores, altos, fortes, né, enfim, cercando a gente, né, e olhando, então foi uma situação de bastante tensão, mas a gente conseguiu cercar o prefeito, inclusive um dos moradores disse o seguinte: já era, cercaram. Cercaram. E aí a gente começou a questionar, a gente questionou sobre o SGI, que é um sistema de gestão integrado, que é mais uma implementação de empresas, né, da Fundação Pitágoras, que tem ligação com a Veja, que vive batendo nos professores, né, nos seus editoriais. A Veja, esse é Abril, né, com a Cipione, com a Ática, com aquelas editoras deles. Né, as editoras deles, exatamente. Que nunca. É incrível como é que o governo mantém essas relações. né, que são relações, obviamente, né, por exemplo, a campanha contra o negócio da refinaria de Passadina, né, da Petrobras, uhum, na Globo. Aí o governo responde com patrocínio, com campanha em favor da Petrobras, campanha publicitária na Globo. Sim, quer dizer, os caras batem para ganhar dinheiro, né? Sim, sim. É, e aí a gente questionou sobre a implementação desse programa, que isso é assimilado nas escolas sem nenhum, né? Aliás, com nenhum senso crítico, né? As pessoas simplesmente assimilam. E qualquer discussão, nada, né? Nada, nada. Isso é simplesmente enfiado na escola. Assim como aquela teleaula obsoleta, né, ultrapassada da Rede Globo, que as turmas de projeto de aceleração... Você pensa, o aluno, ele tem uma defasagem. E aí ele entra num projeto de aceleração. Aí você pensa, você tem que ter todo um trabalho pedagógico específico para poder desenvolver aquele aluno. E aí o aluno fica vendo a aula, porque o professor que dá aula para ele é o professor de português que está dando matemática, ciências, história... Enfim, e isso eu questionei uma vez a secretária Cláudia Coxinha sobre isso. É, então, ele fica assistindo aquela teleaula ultrapassada, né? A Rede Globo ganhando dinheiro público com isso, né? E aí eu falo, cadê a fiscalização? Cadê o outro lado? Cadê as denúncias? Mas voltando lá para o Eduardo Paes, então ele mostrou desconhecer, né, isso, e eu achei que não era, que ele estava fingindo, não. Ele fez cara de que não sabia. Não sabia e mesmo, a gente, né, lá, como bons educadores que somos, a gente começou a falar com ele. E aí a gente entrou no ponto específico, que é essa perseguição política com o Diário Oficial, colocando lá os 51 estágios probatórios considerados inaptos. Inclusive, tem pessoas ali naquele grupo que sequer foram avaliadas. Eu já assinei alguns relatórios de avaliação, mas tem pessoas ali que sequer foram avaliadas e já foi encaminhado. O primeiro questionamento que eu fiz para ele foi o seguinte: olha, tem um erro no sistema da prefeitura, desobedecendo a Constituição, porque vocês não diferenciam uma falta comum de uma falta de greve. Essa greve ainda não foi, em última instância, decretada a ilegalidade. Eu até falei para ele que não existe ilegalidade. Toda greve, ela é legal, ela tá amparada pela lei. Ela pode ter sido considerada abusiva. É, então, já tem um erro grave da prefeitura, né, que não diferencia uma falta comum de uma falta de greve. E aí, eles cometem um erro, né, que é essa perseguição em cima de um erro deles. É como se, por exemplo, como disse bem um representante do Ministério Público, é como se a Light estivesse processando o consumidor porque não computou lá no seu sistema o pagamento da conta. Entende? Uhum. Nós pagamos a conta. Nós estamos fazendo a luta da rua, né? Porque a luta da escola não está sendo suficiente para a gente conseguir avançar. Então, a gente está fazendo a luta da rua e eles não computaram isso. E aí, foi um dos questionamentos que nós fizemos. Ele falou o seguinte: bom, eu como gestor, eu tenho que ver, eu tenho que marcar a agenda, né? Ver se eu vou vir na Praça do Patriarca. Isso é questão da burocracia. Se foi computado lá que tem 30 faltas, isso dá abandono de trabalho e isso a burocracia vai decidir. E eu falei assim: pois é, desconsiderando a Constituição, né? Fiz questão de marcar posição com relação a isso. Mas se não tiver problema nenhum, se a greve for considerada legal, não vai dar problema nenhum. Falei: só que a questão, prefeito, é que enquanto isso, a gente está exposto, a gente corre o risco de perder a nossa origem nas escolas. A gente tem mulheres grávidas, tem 3 grávidas nesse grupo, inclusive uma com gravidez de risco, que recebeu essa informação e que são arrimo de família, né? Você está lidando com trabalhadores, você está lidando com a vida das pessoas, né? Que pode perder plano de saúde agora na gestação. Ficar sem os salários, né? Enfim, isso é muito sério. Cadê a sua responsabilidade? Além de legal, né? Eu fico muito sensibilizado com essas questões, né? Tá, prefeito? E a negociação? Eu vou ver o mais rápido possível. E a gente colocando essas contradições para ele. Inclusive, teve um companheiro que falou: olha só, prefeito, tudo bem, você está falando que seu papel não é esse. Mas na greve dos garis no carnaval, o senhor decretou a demissão deles. Isso não era papel do gestor. E você fez isso, e depois você voltou atrás, o que também não era o papel de gestor. Então, a gente está pedindo aqui sensibilidade e postura política sua, né? Enfim, ele saiu pela tangente, né? Ele muito evasivo nas respostas, mas eu acho que foi um grande ganho, porque como está tudo registrado, né, tudo filmado, eu acho que as pessoas podem fazer as suas próprias leituras. Eu acho que a luta, ela é muito difícil, né, muito árdua, mas a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, inclusive dentro do próprio sindicato, que é a base que está levando e tocando toda essa greve, né, a revelia de muitos setores ali dentro do próprio sindicato. E a gente está tocando isso, fazendo esse trabalho de formiguinha, fazendo esse trabalho de formiguinha, e as coisas vão aparecendo. A gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo para mostrar a nossa luta, para demonstrar essa ausência de democracia, para expor todos os poderes, até o quarto poder, né, que é a mídia corporativa, executivo, legislativo, enfim. A gente precisa de tempo. E a gente precisa também apontar para a população o seguinte: esse ano tem eleições, né? Eleição para senador, para deputado estadual e federal, para presidência, para governador. Então a gente quer que essas pessoas assumam o compromisso e exerçam seu papel, né? Que eles mostrem agora que eles estão efetivamente do lado do povo, que eles pleiteiam tanto voto para eles se manterem no poder. Então, isso é... Eu acho que a Marcela entrou num ponto importante, né? Porque a educação costuma ser sempre pauta na fala, né, dos candidatos. Quer sejam candidatos a vereadora, a prefeito, a governadora, a deputado. E nós estamos com 2014 de muita luta dos trabalhadores da educação, onde esses trabalhadores foram para a rua, apontaram as contradições, estão sendo duramente reprimidos. Nós, inclusive, estamos fazendo denúncias, fizemos vários banners de como o Estado repressor trata os trabalhadores da educação em luta, bombas, agressões, prisões. Nós tivemos vários companheiros presos nesse último mês, arrastados pela rua, covardemente. E como é que esses candidatos agora, a partir de agosto, vão aparecer falando sobre educação, ou vão esquecer de educação, ou não vão colocar a educação no seu discurso? Porque nenhum, eu ouso falar, nenhum desses candidatos, né, que estão aí nessa dobradinha, PT, PMDB, que estão no governo, vão poder falar da educação, porque nós estamos desafiando todos esses parlamentares, e que serão candidatos, a gente tem certeza, a abrirem a boca para falar da educação sem mediar, sem pressionar o executivo do Estado e do município por uma negociação. Porque nós amanhã vamos para a Câmara de Vereadores. Hoje nós estamos na Alerj. Amanhã nós vamos para a Câmara de Vereadores. O dever desses políticos que estão ali para servir a sociedade, são eleitos pelo povo, é mediar esse conflito da educação e garantir a negociação dessa pauta que é justíssima. Os trabalhadores da educação trabalham nas piores condições de trabalho, com os piores salários, são os profissionais mais bem preparados, qualificados, são os profissionais mais comprometidos, porque não é qualquer coisa você entrar de cabeça numa greve. Esses nossos camaradas, recém-ingressos na rede, estão trabalhando mais de 12 horas por dia, na rua, porque tem compromisso com a educação, sob ameaça de demissão. Eles não estão fazendo isso por outro motivo, senão pela defesa dessa instituição, que é a educação pública de qualidade, pelo compromisso com seus alunos. Eu quero ver, e a gente lança o desafio aí, para que vereadores, deputados, parlamentares, juristas, entidades da sociedade civil se somem à defesa dos educadores, porque depois não vão poder botar a luta da educação nos seus discursos. Então nós vamos continuar na rua. Nós temos uma assembleia que foi antecipada, lamentavelmente, para sexta-feira. E vamos debater com o conjunto da categoria os rumos da nossa luta. Por que foi, lamentavelmente? Porque o que acontece? A gente tinha uma assembleia que foi decidida na última, né? Quando a gente estava entrando no recesso, que nós faríamos uma assembleia no dia 3 de julho. Sim. E que, a menos que houvesse fato novo, né, que o governo abrisse uma negociação, e é importante ressaltar que essa mediação por parte, né, do legislativo, ela não é uma negociação, ela é apenas uma mediação. Inclusive com o líder, né, do governo na Alerj, o André Corrêa, dizendo que só vai fazer qualquer coisa se a gente sair da greve. A gente tem, por enquanto, a gente só tem chantagem. Negociação, a gente não tem nada. Paulo Figueiredo também, do município, também já falou. Só vai fazer, vai congelar, né? Vamos congelar vocês por um tempo, e a menos que vocês saiam da greve, não há negociação. Então... Isso é que é impasse, na verdade, né? Mas aí não houve fato novo e a Exatamente, Assembleia não houve fato novo. Aí houve uma reunião de direção do sindicato em que se solicitou essa, a antecipação do Conselho Deliberativo, que é uma reunião que antecede as Assembleias Gerais, antecipou isso. Aí, beleza, ontem rolou o Conselho Deliberativo e... No Conselho Deliberativo, pessoas que nós nunca, né, pessoas que a gente não está vendo já há bastante tempo no movimento, né, estavam lá para votar a antecipação da Assembleia. Quer sendo dizer, que a gente tem uma agenda, a gente tem uma agenda lotada para essa semana, né, a gente e um outro grupo grande de profissionais que estão dedicando de 12 a 15 horas do seu dia, né, colocando a família e a vida abaixo da luta, para poder fazer, para a gente poder ganhar, é difícil, não, ninguém está falando que é fácil, mas é imprescindível essa resistência. E aí votaram pela antecipação da nossa Assembleia, a gente com uma semana lotada de calendário, sem aceno nenhum por parte do governo, só chantagem. E isso aí, isso é uma infiltração? O que vocês acham? O que vocês atribuem essa antecipação? Porque essas pessoas, você disse, elas apareceram lá, não costumam aparecer. Não são, é uma assembleia, é um conselho e tal, mas aí? São pessoas da base e que estão exercendo ali legitimamente seu direito, né? Pertence à categoria, são da base, mas o nosso questionamento é o seguinte: caramba, deem ouvidos às pessoas que estão dedicando, desde que essa greve começou, diariamente, 12, 15 horas do seu dia em prol dessa luta. Dê um voto de confiança. O CEP, ele tem uma história de luta. O CEP, ele foi fundado na ditadura militar, né? A gente só está querendo fazer jus a essa história do CEP. A gente quer um voto de confiança para que a gente possa alcançar vitórias, até porque a gente representa um exemplo para o país, né? Para lutar pela democracia em âmbito nacional. Se a nossa greve acaba agora sem nada, só com as chantagens e as exonerações, isso vai desmobilizar uma série de categorias. Isso vai ser um ataque frontal à democracia, à luta dos trabalhadores em nível nacional. Eu acho que essa questão é importantíssima, porque o Célio Gari, que é um dos líderes do movimento, que também é um movimento à margem do sindicato do Asseio, né, que é um movimento, que é um sindicato pelego, o Célio defende muito essa unificação do discurso dos trabalhadores e das ações dos trabalhadores. Ele veio aqui, aí ele defendeu a greve dos rodoviários, ele já defendeu a greve dos professores. E a verdade é que é preciso unificar esse discurso para que acabe com essas diferenças. Não é uma questão de... Ele até disse isso, não é pelo meu grau de escolaridade que eu vou ser mais ou menos do que outro trabalhador. Então é preciso a gente ter essa unidade para poder enfrentar com o mesmo discurso as autoridades e o Estado, porque na verdade vocês estão lutando, nós estamos lutando contra isso aí, né, bicho? Contra o Estado, contra o Executivo, Legislativo e Judiciário. A gente ousou fazer uma greve no período eleitoral. E aí a gente sabe, e não fazendo juízo de valor dos partidos, eu acho que em alguma medida alguma representatividade da classe trabalhadora, eu acho que a avaliação que tem que ser feita é essa, mas eu sou muito contra ao aparelhamento político-partidário dos sindicatos. Porque aí você se utiliza tanto da categoria quanto da estrutura do sindicato para promover os partidos. E isso, não que eu não acho que os partidos, que as pessoas que estão no sindicato não tenham que ter partidos. A questão não é essa. De forma alguma. Não tem fascista aqui, né, querendo fazer discurso nenhum nesse sentido. Agora, a questão é quando uma coisa se sobrepõe à luta dos trabalhadores. A questão é o aparelhamento, questão. Realmente. Quer Exatamente. Dizer, você também, o funcionário público, ele pode ser filiado a um partido. A questão é você não aparelhar o serviço público para um partido determinado. Vai, William. Luiz, eu queria reafirmar a sua fala, né, da unificação dos trabalhadores e das lutas. Eu acho que a gente precisa encontrar esse caminho efetivamente. 2014 foi um ano onde várias categorias se levantaram. A gente abre o ano com o movimento dos garis, técnicos administrativos das universidades, trabalhadores do Pedro II, trabalhadores da educação, trabalhadores do Comperge, vários trabalhadores. A gente precisa encontrar esse caminho da unidade que foi pulverizado quando a gente perdeu a CUT, né? Que era a Central Única dos Trabalhadores, que era a ferramenta que veio no processo de redemocratização Então, a gente precisa. E precisa garantir a democracia nas nossas entidades. O CEP, como todo sindicato, pode ter problemas, mas é a nossa entidade, nós defendemos, é um espaço democrático. Nós vamos para a Assembleia sexta-feira e vamos fazer o debate franco e fraterno com o conjunto da categoria, e caberá à categoria ali presente deliberar os rumos do movimento. Então, o que nós temos a fazer é convocar o conjunto da categoria para que a gente faça esse debate honesto e avalie coletivamente se houve ou não algum fato novo que possa nos levar, né, a um passo de talvez saída da greve ou não. Nós vamos avaliar isso coletivamente. Eu quero deixar claro que a gente defende esse processo democrático e vamos para a Assembleia e respeitamos todos os tipos de opinião. Particularmente, a Assembleia estava marcada para o dia 3 e a gente acha que houve uma antecipação muito repentina, sem, como a Marcele falou, né, sem um fato concreto, de mesa concreta, mas vamos para a Assembleia, é lá que vai se dar o debate, e acho que o trabalho dos trabalhadores é fortalecer essa unidade e as suas entidades que ainda são classistas, né? E nesse sentido, eu não posso responder pelo sindicato dos garis, né? Eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre eles. Sobre o nosso sindicato, a gente objetiva o engrandecimento desse sindicato. É um espaço que foi um espaço muito difícil de conquista dos trabalhadores, né? A gente, ninguém aqui quer implodir sindicato nenhum, pelo contrário. O governo, inclusive, tem colocado, principalmente no Estado, tem colocado a UPS, que nunca fez representação nenhuma nossa, na mesa de negociação. É um sindicato. É a União de Professores. Na verdade, é um sindicato muito antigo, só de professores, quase que cartorial, né? E que, na verdade, sempre está disputando a legitimidade com o CEP, questionando a legitimidade do nosso sindicato, mas é um sindicato que, na verdade, não tem representatividade na categoria, que não coloca essa categoria em marcha, em luta. O nosso sindicato tem uma história, como a Marcele falou, e nós vamos defender essa entidade. A gente defende isso, né, com todas as posições. Que ainda é um espaço democrático, mas a gente não pode se furtar também de fazer uma avaliação crítica, claro, do momento que a gente está vivendo dentro do sindicato. Eu acho que é nosso papel também, a gente não pode ter um discurso só para fora, né? Acho que fica perverso, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, a gente tem que... E isso é para contribuir. As pessoas que não percebem isso estão cometendo um equívoco gravíssimo, né? A gente está ali dentro para construir. Até porque, o que eu falei, 15 horas de militância por dia não é para destruir nada, né? São os ventos de junho no nosso sindicato. Exatamente, essa garotada é para construir, nova. É para engrandecer esse sindicato. A nossa luta toda é essa, é o nosso espaço. E aí dizer, já fazer essa denúncia, que o UPS não representa a gente, quem nos representa é o CEP, e a nossa luta é pelo CEP. Legal, eu queria que vocês fizessem, então, intervenções finais para nós encerrarmos o programa, mas eu queria que vocês abordassem o apoio, os garis, por exemplo, no movimento deles. Eles tiveram amplo e imediato apoio da população, embora fosse o carnaval, todo mundo entendeu o que eles estavam querendo, todo mundo percebeu que era aquele momento que eles tinham que fazer aquilo ali, foi legal, e eles mantiveram os serviços essenciais, né, de recoleta em locais que era preciso manter mesmo, que não podia deixar aberto, deixar sem o serviço. Os professores também ganharam uma simpatia da comunidade, e isso se manifestou em várias ocasiões em que os professores estavam nas ruas e as pessoas aplaudiam e as pessoas até aderiam ali publicamente, né? Mas é uma construção muito difícil, porque a gente tem, por exemplo, nessa greve a gente fez algumas aulas públicas na Maré, lá na Nova Brasília, onde tem o ProEstre, que é a militarização do espaço escolar. Então, a gente, nesse trabalho de formiguinha, a gente vai conquistando. Porque se depender da mídia, a gente não conquista. Não tem mídia nenhuma. Agora, então, o que acontece? Esquece a mídia. Esquece não, a mídia, mas o que acontece? A gente acha o seguinte, porque o lixo realmente não dava para esconder. Não dava para botar debaixo do tapete. A gente desafia aí aos poderes, aos quatro, né, ao executivo, legislativo, judiciário e a grande mídia corporativa, a colocarem seus filhos nas escolas públicas. Né? Vamos pegar uma escola lá em Balfour Roxo, vamos pegar uma escola em Queimados, vamos pegar uma escola em Japeri e vamos colocar os nossos filhos lá dentro. A gente faz esse desafio a eles. Porque aí eu acho que aí sim a gente vai conseguir ter realmente a valorização e a atenção da sociedade. Porque enquanto fica dessa forma, enquanto é só o filho dos trabalhadores, né, da classe trabalhadora que está dentro da escola, e isso para mim é muito claro, é o descaso com a população, com as classes populares, é o descaso com os filhos da classe trabalhadora. Quanto mais baixo você desce na escala social, maior é a agressão, né? Na maior é em todos os níveis. E na educação tem que ser assim também. Miriam, para você encerrar também. Tá, minhas considerações finais. Eu acho, primeiro eu quero agradecer esse espaço mais uma vez. É um espaço que realmente dá voz ao trabalhador, às suas questões. E dizer com relação à população e o apoio à luta dos educadores, eu já tinha falado da outra vez, eu acho que a gente deu um bom salto de qualidade nas últimas greves. A gente tem aí montado uma associação de pais independentes que tem estado conosco nas negociações, que tem soltado documentos, ido às assembleias, os membros pais dessa associação, então que estão com um trabalho muito próximo a nós, desde lá da disputa, né, da Friedenreich. Então acho que a gente está caminhando. Como a Marcele falou, nós somos duramente atacados e a luta dos educadores não é qualquer coisa, a disputa pela educação do povo, é a disputa ideológica. Então não é à toa que a luta dos educadores é uma luta muito mais criminalizada do que qualquer outra, porque ela tem um papel pedagógico de crítica social. Então nós lutamos contra aparelhos muito fortes, mas ainda assim a gente percebe, cada vez que a gente está na rua, em panfletagem, recolhendo abaixo-assinado, há um apoio, uma simpatia muito grande. Quando nós mostramos as fotos, né, do Pedro, nosso camarada arrastado, apanhando por mais de 10 policiais, olha, a sociedade fica muito comovida, a população, que é isso? Estão batendo em professor. Então, acho que há um carinho muito grande e há um início de compreensão de que, de fato, essa luta é muito mais do que uma luta meramente corporativista, por carreira, por salário, que é legítimo também, porque todo mundo acha que professor tem que ganhar mais, né? Mas que é também uma luta por um direito de uma educação mais crítica, uma educação libertadora, uma educação que forme, na verdade, os nossos alunos, as novas gerações, para superar esse modelo tão injusto, tão desigual de sociedade. Eu quero agradecer e dizer que a gente está sempre aberto para vir aqui falar muito. Não, nós é que agradecemos. Eu também queria agradecer muito a todos os ouvintes, enfim, pedir o apoio dessas pessoas e mandar um recado para a categoria que vamos engrossar essa luta aí e a gente vai alcançar a vitória sim. A assembleia vai ser sexta-feira, afinal? Sexta-feira, às 14 horas, no Clube Municipal. Lá no Municipal, na Doutor Lobo, a gente, né, até convoca... Que já é o local histórico também das assembleias. Não, não é só um local histórico. É o único local, ultimamente, que tem cedido, né? O único... enfim, espaço, direção de lá, cedido espaço, porque nós estamos, a BI já não nos recebe mais, o Odeon não nos recebe mais, a CM não recebe, né? Então assim, a criminalização está vindo inclusive da impossibilidade de a gente ter disponibilizados para nós o espaço para a gente fazer o nosso debate político. Legal, sexta-feira então, 14h, os professores fazem mais uma assembleia lá no Clube Municipal ali na Tijuca, na Doc Lobo. Eu quero agradecer a presença da Miriam Alcântara, da Secretaria Estadual da Educação, professora de nível estadual, e da Marcele Ribeiro, que é professora no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. E sucesso nessa luta de vocês mais uma vez. A gente deixa o espaço aberto aqui. Um grande abraço e para você que acompanha o programa, um bom dia. Amanhã às 10h05 o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.